de rachador cercado, olha. Quem manja vive, ah, que não tem drama ou gente inocente. Aqui tem mulher firme, arrebentando as suas correntes. A vida toda alguma coisa tentou me matar. E eu me refiz, Dandara Cotirene, salve! Negras dos sertões, negras da Bahia, salve! Clementina desse Jovelinei, salve! Nosistas caribenhas clandestinas, salve! Negras da América Latina, salve! Negras dos sertões, negras da Bahia, salve! Clementina desse Jovelinei, salve! Nosistas caribenhas clandestinas, salve! Negras da América Latina, salve! Eu sei não é fácil chegar, ei! Salve! A gente sabe levantar, ei! Salve! Aonde eu for é o seu lugar. Permanecemos vivas, salve. Eu sei não é fácil chegar, ei, salve. A gente sabe levantar, ei, salve. Aonde eu for é o teu lugar, salve. Permanecemos vivas, permanecemos vivas. É por nós, por amor, por nós, amor. Ouvimos agora a antiga poesia com Ellen Oléria. 14 de março é uma data emblemática. Data de nascimento de Carolina Maria de Jesus. Também o nascimento da escritora e ativista cultural Mara Mendes. Também em 14 de março rememoramos Marielle. Vamos ouvir Mara Mendes respondendo o que é feminismo. Na sequência, o boletim Leituras e Livros com Ana dos Santos. O que é feminismo para você? Salve, salve, Mara Mendes. Feminismo é ampliação de horizontes, é efetividade, garantia de direitos para a mulher. É uma luta constante, diária e árdua para nos mantermos vivas. Vencemos e perdemos muitas batalhas, mas continuamos por nós e pelas próximas gerações. Meu livro me livra da TV, livro-me de você a me teleguiar em seus rádios e jornais. Infectados manipulam meus dados só pra eu não jogar, não jogar. Mulher Lua. Uma flor destemida surge na lama escura. Escolhe não ser mais a que espera, a que faz sonhar na alcova insensada, a que faz de conta para suportar a realidade. Tem um pé no inferno e outro no paraíso, capaz de ser várias, se fazer mirra ou benjoim. Uma mulher lua em forma de adaga, de rios, dramas e inventos, e faz de tudo para não ser a que vive à espera. Benete Bacelar é a leitura que eu vou indicar para vocês neste mês de março, mês da mulher. Esse poema é do livro A Outra Me Faz Roer os Dedos, que foi uma obra vencedora do primeiro concurso literário Benfazeja e também finalista do prêmio Associação Gaúcha de Escritores Livro do Ano de Poesia de 2019. Sigo com o poema de Benete Bacelar. A trança florida vencia o tédio ao acordar na cidade. Voavam pétalas ao vento nos caminhos dos tempos errados. Os uivos de riso torto pareciam mortos, respiravam dentro de tumbas, dispersos e trancados em territórios, insones em sua solidão. Ninguém a reconhecia. Lúcida, ali, vivia ao lado do arco-íris, invocada. Dizia que entendia os sinais dos deuses equivocados. Via estranhas miragens no espelho, se pedia. Chuvas e ventos, eles vinham. Os vivos, de riso torto, construíram muros que o separavam do estorvo. O futuro, estouro de flores no esgoto. Benete Bacelar é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Também é autora do livro Nua Escrevo. Participou de diversas antologias e coletâneas e tem seus poemas publicados em diversas revistas literárias. Venceu o concurso cultural do Esporte Clube Internacional e foi menção honrosa por duas vezes com o prêmio Lila Ripoll e Poemas nos Ônibus. Leio mais um poema de Benete. Grafitava liberdade na pele negra. Não havia senhor em seu corpo, nem paixão, desejo ou ilusão. A faca afiada talhava o relevo da busca. A igualdade das raças, as justas parcerias. Entendia o golpe do chicote, a febre que ardia. Sabia além das unhas sujas e temperos, cebola, coentro, lamentos, ungüentos. Percebia a língua do preconceito. Dona de si mesmo, incansável sua luta, planta livre, semente, sal e pimenta. É bela do jeito que ninguém aguenta. Benete Bacelar é uma poeta que fala muito sobre o universo feminino e ela posta diariamente em suas redes sociais palavras e imagens de beleza, delicadeza, tratando de temas como a efemeridade da vida, sonhos, desejos e angústias, de um eu lírico, de força e inspiração. Ela dedica esse livro para a outra que na fraqueza foi mais forte. Eu lembrei diversas vezes de Cecília Meirelles, que assim como Benete escreve sobre a transitoriedade da vida. Encerro o bloco de leituras e livros de hoje com um poema de Benete Bacelar. Chegam com a timidez das mulheres que se sabem dentro do silêncio. Espíritos em voo alto, tão a sós, tão belas de causar rumores. Espantam os olhos do mundo, donas dos seus desejos, assumem suas falhas, vindas de onde nasceu o amor, feitas de carne e mel. E não se contentam com migalhas. Do livro A Outra Me Faz Roer os Dedos, de Benete Bacelar. Acabamos de ouvir, com Ana dos Santos, o Boletim Leituras e Livros, falando sobre o livro A Outra Me Fez Roer os Dedos, de Benete Bacelar. Antes, Mara Mendes, contando-nos um pouco sobre o que é feminismo. Na sequência, vamos de Célia Nascimento, que é também compositora e sambista, que participa do grupo Leste Negra e mora em Guarulhos. Logo depois, Vânia lê Socorro Lira. Chamam nega, tem orgulho de você. Cabelo crespo, fartos lábios, todos querem morder. Essa mulher guerreira que estou cantando aqui está de alma lavada, enfim empoderada, e vai brilhar por si. Acorda às quatro da manhã pra rolar no trânsito. final de semana se apronta e vai pro samba. A sua estrela vai brilhar por onde você passar. Sua semente vai brotar em todo lugar. Feminismo é sexy. Poesia de Socorro Lira. Se você dança na pista, podendo escolher seu par, agradeça às feministas. Se você é motorista, conduz para lá e para cá, dê um salve às feministas. Se você pode votar, ser votada e governar, dê graças às feministas. Se escolhe viajar, casar ou não se casar, tem dedo das feministas. Se decide escrevinhar, plantar e não maternar, dê crédito às feministas. A pílula de evitar foi dureza conquistar, foi luta das feministas. Não dever mais confessar, pedir bênção no altar, ponto para as feministas. Para poder divorciar, mulher precisou lutar, pode acusar, feministas. Se ousa se rebelar, livre, leve para voar, dê um voto às feministas. Construir e pesquisar, hoje se pode optar. Lembre-se das feministas. Escrever e assinar, responder e perguntar, é causa das feministas. Pode até não militar, mas não tem como negar os louros às feministas. São só algumas conquistas, todas nem dá para contar. São muitas as feministas. Não precisa nomear, se sua ação libertar, conte com as feministas. No mundo ou no seu lugar, se sua ação transformar, dê parte às feministas. Onde uma mulher pisar, causar, transgredir, amar, honra a causa feminista. Feminismo é sexy. Ouvimos agora Vânia Além do Socorro Lira, Feminismo é Sexy. E agora um pedido do ouvinte Cris, Elisa Lucinda, lê seu poema A Lua Menstrua. Aviso da lua que menstrua. Moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado, moço, às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera. Essa gente que se metamorfoseia, metade legível, metade sereia. Barriga cresce, explode humanidades e ainda volta pro lugar que é o mesmo lugar, mas é outro lugar. Aí é que tá. Cada palavra dita, antes de dizer, homem, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente que vai cair no mesmo planeta, panela. Cuidado com cada letra que manda pra ela. A mulher tá acostumada a viver por dentro. Transforma fato em elemento, a tudo refoga, ferve, frita, ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço, porque quando você pensa que escapou, é que chegou a sua vez. Não, porque eu sou muito sua amiga, é que eu tô te falando na Vera. Eu conheço cada uma, além de ser uma delas. Você, que saiu da fresta dela, delicada força quando voltar a ela. Não vá sem ser convidado ou sem os devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um beijo e já se alcança a cidade secreta. Atlântida perdida. E outras vezes várias metidas e mais se afasta dela. Cuidado, moço, porque você tem uma cobra entre as pernas. Cai na contradição de ser displicente diante da própria serpente. Ela é uma cobra de avental. Não despreze a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofia, cozinhando, costurando. E você chega com a mão no bolso, julgando a arte do almoço eca. Você que não sabe onde está sua cueca. Ah, meu cão desejado, meu cão tão preocupado em rosnar, ladrar e latir. Esquece de saber morder devagar. Esquece de saber curtir, dividir. E aí, quando quer agredir, chama de vaca e galinha. São duas dignas vizinhas do mundo daqui. O que é que você tem pra falar da vaca? O que você tem, eu vou dizer e você não se queixe. Vaca é sua mãe. De leite. Vaca e galinha não ofende. Vaca e galinha enaltece. Elogia. Oh, meu Deus. Comparando rainha com rainha, óvulo, ovo e leite, pensando que tá agredindo, que tá xingando um palavrão imundo. Tá não, homem, tá citando o princípio do mundo.